próximo ao 35. 219-35, no 764, boa noite. Quatro, taxiando via pátio 3, ingresso a pátio 1, portão 3. Ingressando 1 para o portão 3, 3894. Salvador, gol 1940. Salvador, gol 1940, boa noite. Manda um 940 da Gol? Positivo, senhor. Autorização na sua frequência? Positivo. Guarulhos aguarde cópia da autorização prevista agora. Ok, Gole, ok. 940. Salvador Tower, good evening, 10-3-8, manor 7, ready on holding point on runway 28. Turn 3897, good evening, cleared, line up and take off. Runway 28, wind 220 degrees, 18 direction, 08 knots. Okay, we're cleared to line up and take off runway 28, 10-3-8, manor 7. Só aguarda o pushback no meio 01. Acionamento na posição, aguarda pushback, câmbio 0. Para o táxi TAM 8002, a bordo temos UNO 58, autonomia de 3 horas e 35, alternativa Guarulhos. 58, 335, Guarulhos alternado, táxi via Tati UNO, após Juliette Alfa, no ponto esperada 28, torre 198, décimo 3, vão voo 8002. Livre táxi, Apache 1, Juliette Alfa, até o ponto de espera da pista 28, quando pronto, torre 18 decimal 3, então 8002, obrigado. O 601, coordena a equipe de solo, tráfego R2 da Marília e Alpaçã retaguarda, após tráfego autorizado, puxa um táxi. Tráfego autorizado, puxa após a passagem da aeronave na retaguarda, chama para o táxi no 601. O 940, cópia. Está pronto, senhor. 1940, Guarulhos, nível autorizado 340, via Peruísque 50. Decolagem da pista 28, curva esquerda, subida Dolly até a posição Eval, após direto Eudis. Controle 1-9-35, aciona 5453. Autorizado 340 para Guarulhos, é por isso que 50, decola 28, curva esquerda, Gole, Eval, após eu 1935, controle, 5453, transponder, é o gol 9940. Cotizamento correto, chame, pronto, acionamento, portão 1, gol 9940. Obrigado. Paulo Salvador, para passar um gosto até o quilo. Catango África, até o quilo, prossiga. Tem reclamação Delta? Para nada, era só para um instrumento para a vitória da conquista, nível 160. 160, aguarde cópia, o vitória da conquista, Oscar, até o quilo. Para decolagem, a pista 28, Oscar, até o quilo. Pista 28 para decolagem, ciente. Airborne at 2-4, contact control 119.35. 119.35, thank you. Salvador, boa noite, com 233 e LS 28. O 1273, boa noite, tráfico avistado, cheque trem autorizado, pouso pista 28, vento 200, condição 220 graus, 089. Sete, livre pouso 28, boa noite, 73. Confirme, trem de pouso baixo atrasado. Tomate. Seu quilo, cópia. Bora. 160, conquista, decola 28, curva esquerda, subida gole até Val, após direto, controle 1-9-35, aciona 5446. Até o quilo, autorizado para a vitória da conquista, nível 160, decolada 28, curva esquerda, saída gole, Val direto, transponde 5440, controle 1935. Corrige o transponde 5446, 46, chame pronto para o táxi, acho que até o quilo. 5446, livre essa aula, chama para o táxi, acho que até o quilo. Toro Tan, 181 a bordo, 3,55 alterando Campinas. 8 ano Campinas, 0355 autonomia, prossegue Juliette Alfa até o ponto de espera do 28, lá torre 1 no 8, decimal 3, uma voo 601. Juliette Alfa 28, 283 de Arturo, né, 01, boa noite, bom trabalho. Naturalmente. Salvador, boa noite, então 8002. Está se aproximando o ponto de espera da 28, pronto para decolagem. Então, 8002. Confirme quando o autorizado decola de imediato. Afirmo, então 8002. Então, 8002, autorizado a alinhar e manter, aguardando para a decolagem. Informa o tráfego para pouso 8 milhas na cabeceira 28. Ali mantém, pista 28, TAN 8002. Gol 123, 1273, solo aos 28, livre à esquerda, chame, mantém a posição e chame solo, 121, décima 9. 28, 129, obrigado. À esquerda, 129. Livrou o gol 1273 002. TAN 8002, mantém a posição. Confirme antes da ponto de espera da Golf. Ah, positivo, tá mantendo então no ponto de espera da 28002. Mantém a posição na ponto de espera da Golf. Mantém a posição, TAN 8002. Torre Salvador, TAN 3560, boa noite. TAN passa, TAN meia milha do externo, baixar travado. 3560, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 069. Autorizado pouso 28, 3560. Via pátio 3, ingressando pátio 1, no portão de destino é o meia dúzia. E é o pátio 3, pátio 1, pro meia dúzia, com 273. cardeal 50, tá na final do ILS. Baixa travada. Cardeal 50, continua a aproximação. Aguarde pista livre. Confirme seu visual com o campo. Afirmativo, visual com a aeronave na pista também. Salvador, vou passar agora com Hotel Kilo. Oscar, Hotel Kilo, foi. Hotel Kilo acionado, galera, está para o táxi de decolagem pista 28. Oscar, Hotel Kilo, autorizado o táxi, reporte para cruzamento, pista 1735. Cruzamento, pista 1735, Oscar, Hotel Kilo. 3560, solo 33, mantém a posição, chame solo, 1219. 19, mantendo a posição, até 3560. Ô Salvador, boa noite, até 3560, livrou na Eco. 3560, prossegue táxi via Alfa, informe para ingresso no Pátio 1. Via Alfa, importará para ingresso, até 3560. Cardeal 50, tráfego oficial autorizado, pouso, pista 28, vento 220 graus, 08 nós. Livre pouso, cardeal 50. Ingresso a Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, seu 3560. Vento 210 graus, 08 nós. Juliette. Para cruzamento da 17, Oscar Patelo. Oscar, Hotel Kilo, autorizado cruzamento e táxi via Quebec, Mike, na Lima, chame solo 121.9 para continuação do táxi. Quebec, Mike, na Lima, chama o solo para continuar, Oscar Patelo. Autorizado Alemanha, mantém, capoeira 28. Ali mantém, pista 28, então 8002. Solo controlado, cardeal. Cardeal 50, solo aos 37. Livre à direita e ao estacionar a frequência. Cuidado. Hotel Kilo ingressando na Lima para continuar o táxi até o ponto 028. tá na minha escuta, o hotel Oshko Hotel Kilo. Vento 210 graus, 089, autorizado a decolar pista 28. Autorizado a decolagem, pista 28, então 8002. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golf Bravo. Diga para o Sol. Solicito autorização de reboque do Pátio 1, Singer 10, para remota posição 12. Autorizado, informe término, Golf Bravo. Informando o término, obrigado. Uno 601, mantém ponto de espera, pronto, e precisando da colagem, mesma saída. A gente bateu ponto de espera no 601. Então, 8002, decolado aos 38, chame controle, 119.35. Controlezão a 35 agora, para o 8002, bora. Salvador, boa noite, eu tenho 3603. Tan 3603, boa noite. Continua a aproximação, reporte 4 milhas, cabeceira 28. Reporta 4 milhas, eu tenho 3603. Tan 3603, com check trem, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 089. Ok, trem embaixado e travado, livre pouso na pista 28, tan 3603, final de 3 milhas agora. Gol 1601, confirme se visual com Airbus na curta final. Afirmo, visual, 601. Por 601, após pouso do tráfego autorizado na linha, mantém cabeceira 28. Após o pouso do tráfego, a linha e mantém cabeceira 28 por 601. Golo, Gol 940, posição 1, pushback afundamento. Salvador, Guardião 02. autorizado, pushback saneamento, time táxi. Chamando táxi. Paulo Gol, 273. E Papatão, Escotel Kilo, ponto espera da 28. Escotel Kilo, mantenha ponto espera da Golf. Ponto espera da 28, Escotel Kilo. 3603, solo aos 4-2, livre à esquerda e chame solo. 1219. Livre à esquerda, 219, está 3603. Alô, Salvador, boa noite, está 3603, levando 6 pontos. 3603, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 07. Gol 1601, autorizado a colapso 28, vento 210 graus, 069. Livre de decolagem, pelo 18, gol 609. Juliette, 3603. Otango, Oscar Hotel Kilo, autorizado a linha, manter cabeceira 28. Manter cabeceira 28, Oscar Hotel Kilo. Para o 07, 3603. Decolado às 4-4, chame controle 119, decimal 35. 1935, boa.